Atenção, galera de fronteiras e de toda a região. Prepare-se, apertem os cintos. Vem aí, é pra sacudir, é pra abalar. A festa do balde, festa do balde. Moleque, você vai dançar como nunca. Esta é mais uma festa super diferente. Festa do Balde. Será dia 12 de março, a partir das 22 horas, no Clube Recreativo Fronteirense. No decorrer do baile, serão sorteados vários baldes de cerveja pra galera. Ah, moleque, você vai curtir pra valer. É isso mesmo, Festa do Balde, com Lenilson, fazendo o agito da galera jovem. Agora tem um detalhe, só vai participar do sorteio dos baldes de cerveja quem comprar um ingresso antecipado na Vale do Socorro FM. Esta é mais uma realização da galera da Rádio Vale do Socorro FM, a rádio caceteira da cidade.